cortar seu cabelo, dizendo que o mundo é moderno. Quando a moça cortasse o cabelo, dizendo que o mundo é moderno. Foi palavra que Deus disse, mandada do Pai Eterno. Mulher encurtava as vestes e Deus encurtava os infernos. Foi palavra que mandada do Pai Eterno. Mulher encurtava as vestes e Deus encurtava os infernos. Pela rua sai o noivo e sai a noiva, passeando pela rua. E ela tá daquele jeito, igual o clarão da lua. Ricardão tá na esquina, amolando a picadura. Ela tá daquele jeito, igual o clarão da lua. Ricardão tá na esquina, molando a picadura. Cortasse o cabelo dizendo que tava na moda. Eu chamei o Adão Carvalho pra cantar essa moda. Deus encurtava os invernos e o verão ficou foda. Eu chamei o Adão Carvalho pra cantar essa moda. Deus encurtava os invernos e o verão ficou foda. Seu cabelo dizendo que o mundo é moderno. Quando a moça corta seu cabelo dizendo que o mundo é moderno. Foi palavra que Deus disse, mandada do Pai Eterno. Mulher encurtava as vestes e Deus encurtava os invernos. Foi palavra que Deus disse, mandada do Pai Eterno. Mulher encurtava os vestes e Deus encurtava os invernos. Obrigado, boa noite!